Jesus Cristo convidou seus discípulos, saiu da Galiléia, passou por Cafarnaum. Nesta cidade ele operou maravilhas, curou coxo e paralítico, cego viu a luz do dia. Manifestou seu amor puro e sincero, o nosso Jesus querido, o prometido Messias. Jesus fez maravilhas, ainda faz maravilhas em nossos dias. Ainda hoje Jesus Cristo faz prodígios, transformou a minha vida em um belo paraíso. Irei pregar o evangelho cantando, falando de Jesus Cristo, Filho do Ser Soberano. Ele te salva, ele enxuga seus prantos, consola sua alma e batiza no Espírito Santo. Jesus fez maravilhas, ainda faz maravilhas em nossos dias.